No Back in Time, a melhor música da sua noite. Curtimos James Blunt, Same Mistake. Emílio Santiago, Pelo Amor de Deus. Vem aí mais um intervalo e o Back in Time volta em instantes. Até já. Back in Time. Ouvindo a ZYK 553, 740 kHz, 1000 watts de potência, amplitude modulada, Rádio Cultura de Bariri, desde 1950, a rádio da cidade. Cultura, o amor de Bariri, orgulho de ser uma rádio 100% baririense. Aqui toca o seu som. Cultura. Promoções de Natal da Casa São Paulo, ofertas válidas até dia 31 de dezembro ou até durarem os estoques. Churrasqueira de chapa com grelha Impacto 182,56. Assento sanitário convencional Plastilite 42,78 à vista. Misturador de parede para cozinha Docol Gal 649,90. Valores para parcelamento no cartão de crédito em até 10 vezes. Casa São Paulo. Aqui você recorda as mais lindas canções de todos os tempos. É o Back in Time em uma viagem no tempo. Barbara Zinga, Only Yesterday.